Sai, bom dia, minha gente. Você está escutando a Rádio Comunitária Aconchego, aqui começando mais um informativo radioativo nessa quarta-feira, 14 de março. Estamos meio atrasado, confesso, culpa minha. Eu queria botar muito no despertador, mas fui eu que apertei cochilo 52 vezes e devo ter errado o botão em algum momento. 7h58 da manhã, 14 de março, quarta-feira, Engenho do Meio, Rola de Fogo, Sítio das Palmeiras, Torrões, Iputinga. Mais alguma coisa ou uma partida da... Não, a gente tá perdendo na Vaza. Não, e muito mais também, bom dia aí pessoal. Muito mais via internet, né? Internet é todo o planeta. www.radiolibre.org, aí você escuta a Rádio Comunitária Aconchego online, desde qualquer lugar do mundo e da galáxia, né? Mas você soube, acho que eu não lhe falei não, que mandaram uma mensagem ontem pro celular da rádio dizendo que a gente tava perdendo na Federal pra uma rádio evangélica. Eita, tá perdendo como evangélico, hein? Vai fazer o quê, né? Vai mudar a frequência, hein? Vai ficar correndo, hein? Correndo, não sei, mas acho que a gente tem que ter uma análise tática da situação. É isso aí, tem um blog da rádio, quer conhecer mais do que a rádio produz dos outros programas, acessa lá, radioconchego.milharal.org. Quer entrar em contato com a gente? Não agora, porque o celular foi esquecido em algum lugar do meu quarto, debaixo dos meus lençóis. 997-21-5409. Atualmente 28 graus, né? Tá quente mais uma vez. Máxima de 32. Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. E à noite bem tranquilo, com pouca nebulosidade. Noite para ver as estrelas, para quem quiser, quem gostar. Namorar, pá. Também, né? Será que um dia a gente vai começar o programa dizendo que hoje o dia vai ser frio? Eu acho que vai, em algum momento vai. Mas daqui a que é? Agosto. Não, acho que a gente vai dizer que o dia vai ser molhado. 18 graus. Vai ser... Não, ixi. Que? Frio. 18 graus não faz aqui não, Gustavo. Não? Ah, vai. Vai, bora continuar então. Dá aí as vias de comunicação para quem quiser se comunicar conosco. É isso, eu acabei de falar. Tem também a rádio online. orelha.radiolivre.org. E aí você vai acessar uma página que tem várias rádios livres e comunitárias aí no mesmo servidor. E se você quiser escutar nosso player especificamente, você bota lá /aconchego. É isso. Sem choromelas, já demoramos muito para começar o programa. Vamos para as manchetes? Vamos. Calma. As reprises. Hoje, quarta-feira, é um programa ao vivo. Hoje, às 8 horas da noite, vai ter a nossa reprise deste programa. E amanhã, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, a reprise mais uma vez desse programa. E agora? E agora sim, as manchetes. Trabalhadores em educação decretam estado de greve. Estado brasileiro é condenado pela Corte Interamericana por violar direitos indígenas. Ministério Público Federal cobra demarcação imediata das terras indígenas do Fulnião em Pernambuco. SUS incorpora 10 novas práticas integrativas e complementares. Após decisão do Tribunal Supremo de Trabalho, trabalhadores dos Correios encerram a greve. Após nova denúncia de crime ambiental no Pará, líder comunitário é assassinado. E os eventos da semana. Trabalhadores em educação decretam estado de greve. Os trabalhadores em educação da rede estadual de ensino decretaram estado de greve na segunda-feira, 12 de março. A decisão da categoria foi tomada durante a Assembleia Geral, realizada no Teatro Boa Vista, no Recife. Após a direção do Sintep repassar informações sobre a mesa específica de negociações realizada na última quarta-feira, 8 de março, a mesa específica de negociações deveria ter sido realizada na Secretaria de Administração, mas o governo transferiu a reunião para a Secretaria Estadual da Educação. e não encaminhou o secretário de administração para a referida reunião. Diante da impossibilidade de discutir a pauta financeira, a mesa foi instalada e 23 itens da pauta de reivindicação foram tratados. Uma nova reunião foi marcada para o dia 21 de março, às 16 horas, na Secretaria de Administração. A nova data da mesa, porém, é próxima ao prazo limite para conceder reajuste salarial aos servidores. Segundo o presidente do Sintep, Fernando Melo, abre aspas, é notório que o governo está empurrando a nossa campanha salarial educacional para a frente. Se ele está jogando para a frente, é porque boa coisa não tem. Além do mais, há a lei eleitoral que limita o prazo para que conquistemos o nosso reajuste, 6 de abril, fecha aspas. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, o prazo para discutir o reajuste salarial pode chegar até junho. Entretanto, a Secretaria para Assuntos Jurídicos e de Legislação coloca que não há consenso entre os órgãos de controle e nem de tribunais sobre o prazo. Ainda, segundo o presidente do sindicato, abre aspas, se até o dia 22 de março, dia da Assembleia, não tivermos resposta concreta sobre o reajuste dos trabalhadores na educação, a nossa categoria deverá fazer uma nova avaliação acerca do movimento. Com o objetivo de pressionar o governo, os trabalhadores em educação aprovaram o estado de greve e instalaram um comando de mobilização composto por representantes dos setoriais e de regionais. O comando mobilizará os trabalhadores em educação que atuam em todas as escolas estaduais. Tem aqui um calendáriozinho das mobilizações, eu vou passar rapidamente por ele. Audiência pública sobre retirada da obrigatoriedade do ensino de espanhol da matriz curricular das escolas de referência e escolas técnicas estaduais, no dia 14 de março, 9 horas, no auditório da Assembleia Legislativa. Já no dia 15 de março, também às 9 horas, em frente à LEP, vai ter o Dia Estadual de Mobilização de Servidores Públicos. Já no dia 21 de março, reunião da mesa específica de negociações na Secretaria de Administração, às 16 horas. 22 de março, Assembleia Geral, 9 horas no Teatro da Boa Vista. E 27 de março, Assembleia Geral, às 14 horas. Local a definir, fonte Sintep. Estado brasileiro é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar direitos indígenas. En una decisión histórica para todos los pueblos indígenas del Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad internacional del Estado brasileiro en la violación de los derechos de propiedad colectiva, garantía judicial de un plazo razonable y protección judicial en relación al pueblo indígena Xucuru de Ororubá. El país fue condenado a finalizar el proceso de demarcación del territorio tradicional localizado en el municipio de Pesqueira, en Pernambuco. Con la decisión, publicada en esta segunda-feira, día 12, el país tiene un plazo máximo de 18 meses para cumplir las determinaciones de la Corte, siendo que, en un periodo de un año, deberá presentar un relatorio sobre las medidas adoptadas. Acción, que es la primera en la cual el Brasil es condenado por violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas, fue julgada en 21 de marzo de 2017, en la ciudad de Guatemala. El pueblo Xucuru fue asesorado en el proceso pelo Consejo Misionario Indigenista, o CIMI, pelo Gabinete de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares, GAYOPI, y a Justicia Global. El proceso de demarcación del territorio de ese pueblo, iniciado en 1989, hasta hoy no fue finalizado, con la retirada de ocupantes no indígenas, así como la garantía de protección, lo que ya llevó a asesinatos de indígenas en el pasado. El cacique Marco Xucuru, que participó del julgamento en Guatemala, celebró la decisión, mas lembró de toda la dor y luta necesaria hasta llegar a ese momento. Abre aspas. No tiempo en que el Estado brasileiro demoró para demarcar a tierra indígena, na Serra de Ororubá, el pueblo Xucuru convivió con asesinatos, ameaças y criminalizaciones. Nuestro derecho a tierra fue negado pelo Estado. Las perdas son irreparables, mas sentimos que alguna justicia fue feita. Fecha aspas, afirmó el cacique. A Corte Interamericana afirma que vai supervisionar o cumprimento integral da sentença, que incluiu o pagamento por benfeitorias de boa-fé feitas pelos ocupantes não indígenas do território, que serão retirados, e a criação de um fundo que será administrado pelo Xucuru. o cacique Marcos, também fez questão de ressaltar que a vitória de seu povo é uma vitória de todos os indígenas que lutam há séculos pela garantia de seus direitos. Segundo o cacique, o território Xucuru só está sob os pés do povo porque fizemos retomadas, derramamos sangue. Espero que o Supremo Tribunal Federal leve em consideração a decisão da Corte Interamericana como jurisprudência para muitos casos que tramitam por lá. Fecha aspas, analisou o cacique que teve o pai, o cacique Chicão, assassinado na luta pelo território. Lembrando um pouco o que aconteceu nesse processo histórico, a Serra de Ororubá, em Pesqueira, Pernambuco, é o cenário de um contexto com mais de 3 séculos de espoliação e morte do povo Xucuru. Mas, nos anos de 1980, essa trajetória começou a mudar. Com a nomeação de Chicão como cacique, os Xucuru se articularam e, após quase 20 anos de luta, em 2001, conseguiram a homologação dos 27 mil hectares em que vivem. Essas terras, que já viram tantas mortes, abrigam hoje mais de 11 mil indígenas que lutam diariamente contra o preconceito e a violência para manter sua cultura viva. Os casos do Xucuru foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2002. No relatório de mérito do caso, divulgado em julho de 2015, a Comissão Interamericana concluiu que o Estado brasileiro era responsável pelas violações de direitos do povo indígena Xucuru e fez recomendações ao Estado brasileiro que não foram cumpridas até hoje. A fonte, Justiça Global. Ministério Público Federal cobra demarcação imediata de terras indígenas Funiô em Pernambuco. O Ministério Público Federal recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para que seja determinada a demarcação imediata das terras indígenas Funiô em Águas Belas, no agreste de Pernambuco. Há mais de 20 anos, o grupo indígena aguarda o processo de identificação, delimitação e demarcação do território. O órgão lembra que a Constituição Federal de 88 estabeleceu um prazo de 5 anos para que fosse concluída a demarcação das terras indígenas no país. Em março de 2014, a 23ª Vara de Justiça Federal de Pernambuco condenou a União e a FUNAI a cumprir a obrigação de identificar, delimitar e demarcar as terras Funiô, mas não foi fixado prazo para a conclusão dos procedimentos. A União e a FUNAI recorreram ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Enquanto isso, o Ministério Público Federal requereu que o processo de demarcação tivesse início imediato. A primeira turma do Tribunal Regional Federal manteve a decisão da primeira instância, estabelecendo um prazo de 24 meses para a conclusão. De acordo com a decisão do Tribunal, abre aspas, com novos embargos, o Ministério Público Federal alertou a turma a respeito da contradição em reconhecer o direito dos Funiô à demarcação de seu território e não assegurar a sua concretização imediata, prolongando uma espera que teve início em 88. O prazo de 24 meses se manteve. Nos recursos encaminhados ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público destaca que a decisão do Tribunal Regional pode constituir um precedente grave, abrindo possibilidade de que as demarcações de terra indígena sejam realizadas conforme a vontade da administração pública, em detrimento do que estabelece a Constituição. De acordo com o Procurador Regional da República, Marcos Antônio da Silva Costa, abre aspas, diante da possibilidade de serem interpostos inúmeros recursos, o trânsito em julgado poderá demorar ainda anos ou décadas para acontecer, o que agravaria a situação de violência e instabilidade social na região, em decorrência do acirramento das disputas por terras naquela área. Fecha aspas, a fonte da notícia, Leia Já. É isso aí, galera, 8h13 da manhã, vocês escutaram aí, foi o nosso bloquinho de notícias locais. É isso aí, quer falar com a gente? Rádio Aconchego, arroba riseup.net, riseup se escreve R-I-S-E-U-P. R de Rato, I de Ilha, S de Santo, E de Engano, U de Unha, P de Pato, Raizap. É mais fácil chegar por aqui, né? Vira uma visita. Do que mandar um e-mail. Primeiro andar do... Se você tem vontade de mandar um e-mail, chega aqui para nos visitar. Primeiro andar do Serviço Integral de Saúde. Agora tem um e-mail anotado aqui no papel, você anota. Rua Lindolfo, Color 65. E sobre o SIS, amanhã tem feirinha de orgânicos a partir das 5h30 da manhã aqui na porta do SIS. Vai ter rádio aberto também a partir de 7 horas da manhã, de 7 a 8, conversando com o pessoal, com o público que vem. E hoje, 6 horas da noite, tem Poeira Criativa, mais uma edição. Programa número 69 de Poeira Criativa, já. Com quem? Com fotógrafo educador Renan Peixe. Renan, massa. E mais uma oportunidade aí para conhecer mais uma figura aí da nossa cidade. Sim. Figura importante, figura que está ativa aí. Figura do mundo cultural, né? Ele está trabalhando ativamente com o Mestre Senegão, com o Bongar, com o Afoxé Omon e Leo Gunxá. Então, da movida cultural, mais vinculada às tradições afrodescendentes, ele está muito envolvido. Então, ele está ligado também ao processo da Joelma, não? Está também, sim. A questão de Mário Andrade, o assassinato do menino Mário Andrade, acompanhando a família de Mário, a mãe Joelma. E... Ah, um pouco isso. Tinha chegado alguma coisa no WhatsApp, alguma coisa que parece que está aberta as inscrições, não sei se ainda está aberto, porque parece que eram poucas vagas para a oficina de alimentação integral, mas eu não posso garantir, acho que eram 10 vagas. Aqui no SIS? É, aqui no SIS. Acho que chegaram a se informar, né? A partir das 8h30, 10h30 tem acolhimento. Então, não, mas nada ia chegar às 8h30 não, porque... Não, mas para se informar, né? Ah, sim, sim. Para sim, se informar, sim. Para saber. É isso, se você quer... participar de algum atendimento, de alguma prática do SIS oferecida pela prefeitura, como yoga, acupuntura, bioenergética, terapias comunitárias, terapia floral, reiki, automassagem, reiki, só coisa boa. Saúde da coluna. Só coisa boa, né? Só saúde e... osteopatia. E vai ter uma notícia sobre isso agora, né? Nem podia até esperar, mas é isso. Se você quer ser atendido por alguma dessas práticas, quer participar de alguma dessas práticas, chega aqui no SIS, todo dia são abertas e entram no serviço 5 novas pessoas. Essas 5 pessoas têm que passar pelo acolhimento. O acolhimento começa às 8, mas se você chegar às 8, provavelmente já vão ter 5 pessoas na fila. Então é recomendável que você chegue um pouquinho mais cedo. E o SIS não é só da prefeitura, o SIS é muito mais. Chega aqui e conhece, aqui na rádio mesmo é só fazer o toque, toque, toque aqui na porta, entrar e se sentir à vontade. E tem capoeira hoje também à noite, né? Capoeira. Capoeira agora, a partir das 7 horas com o Mestre Jorge. Não só hoje, como? Não, tem até terça, quarta e quinta, né? Mas tem tá capoeira, tem capoeira pra dar e vender. Terça, quarta e quinta, 7 horas da noite, capoeira com o Mestre Jorge. É isso aí, vamos pro nosso bloco nacional. Vamos nisso. Suíça incorpora 10 novas práticas integrativas e complementares. O Sistema Único de Saúde incorporou na segunda-feira, 12 de março, 10 novas práticas de medicina integrativa e complementar. Agora, são 29 os procedimentos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais oferecidos pelo Sistema Público de Saúde. O acto de incorporação foi assinado pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na abertura do primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde Pública, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, agora o Brasil lidera a oferta de modalidades integrativas na saúde pública, com 5 milhões de usuários em 9.350 estabelecimentos de 3.173 municípios. De acordo com o ministro, tais práticas são investimentos em prevenção de saúde para que as pessoas não fiquem doentes e evitar que os problemas delas se agravem, que sejam internadas e que se operem, o que gera custos para o sistema e tira qualidade de vida do cidadão. Desde 2006, já eram oferecidas pelo Serviço, pelo Sistema Único de Saúde, os tratamentos de acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. No ano passado, foram incluídas 14 práticas: arteterapia, ayurveda, biodanza, dança circular, meditação, musicoterapia, naturoterapia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitaria integrativa y yoga. Ahora, en este año, somos especialistas a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelación familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposición de manos, ozonioterapia y terapia de florais. Fonte, Agencia Brasil. Após nova denúncia de crime ambiental no Pará, líder comunitário é assassinado. Na madrugada da segunda-feira, 12 de março, foi assassinado Paulo Sérgio Almeida Nascimento, de 47 anos. Paulo era representante da Associação dos Caboclos, Indígenas e Quilombolas da Amazônia e tinha denunciado a mineradora Hidro A empresa, de origem norueguesa, tem poluído os rios da região, contaminando poços, fazendo adoecer pessoas e as expulsando de suas terras. Paulo Sérgio havia feito várias denúncias de ameaças de morte que vinha sofrendo. Com a ajuda de um advogado da região, havia inclusive feito um pedido ao governo do estado do Pará de proteção antes das ameaças. Na última segunda-feira, a mineradora havia sido notificada mais uma vez pelo Ministério Público do Pará devido à vistoria realizada na última sexta-feira, 9. Nesta vistoria, o Ministério descobriu um novo canal de despejos não autorizado. Na notificação, a empresa deve fechar o canal com até 48 horas. No final de fevereiro, já havia sido determinada uma redução de 50%, além do embargo de uma bacia de rejeitos da empresa. Abre aspas. Tais circunstâncias representam indícios graves que apontam para a irregular operação do mencionado canal, com o objetivo de lançar efluentes não tratados no Rio Pará, sem licença ambiental e em desvio de finalidade da outorga conferida pela Agência Nacional de Águas, segundo a promotora Eliane Moreira, do Ministério Público. O governo que negou proteção a Paulo Sérgio é do PSDB, partido que governa o estado há muito tempo e tem em seu currículo o massacre de Eldorado, onde a polícia militar assassinou 19 trabalhadores sem terra, e é o mesmo do governador Jatene, que assistiu passivamente aos massacres de Poceiros em Pau d'Arco, outra tragédia igualmente anunciada. O advogado Ismael Moraes irá pedir que a investigação sobre a execução de Paulo Sérgio seja feita na esfera federal, por haver fortes suspeitas de participação de agentes de segurança pública no crime, pois já havia um histórico de ameaças de PMs contra a vítima. Em nota, o movimento dos atingidos por barragens diz se solidarizar, abre aspas, com todas as populações afetadas pelos crimes da Hidro. São gerações de comunidades que sofreram com mais de 25 vazamentos de barragens que poluem os rios, contaminam o solo e tiram a vida das pessoas, e a empresa nunca foi responsabilizada. Pelo contrário, continua recebendo incentivos e isenções fiscais do Estado. Esta violência precisa acabar. Que a Hidro pague por todos os crimes cometidos contra o povo de Bacarena e do Pará. Que o Estado, em todas as suas esferas, juntamente com a empresa, tome medidas concretas e efetivas para a recuperação da natureza e atendimento às famílias afetadas a curto, médio e longo prazo. Que se respeite a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre a consulta prévia em grandes obras que geram impacto humano e ambiental. Enfim, que os atingidos pela Hidro sejam reconhecidos, respeitados e tenham todos os seus direitos garantidos, fecha aspas. Isso foi uma parte da nota do movimento Atingidos por Barragens. As fontes da matéria foram o portal G1, o portal Esquerda Online e o blog do Movimento de Atingidos por Barragens, MAB. Trabalhadores dos Correios encerram greve. Em assembleia realizada nesta terça-feira, 13 de março, Trabalhadores dos Correios de diversos estados aprovaram o fim da greve deflagrada na segunda-feira passada e o retorno aos trabalhos a partir desta quarta-feira, inclusive em Pernambuco. Segunda-feira, são da categoria, apenas dois estados ainda terão assembleias nos próximos dias para avaliar a continuidade da paralisação, Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior do Trabalho julgar na segunda-feira 12 o impasse sobre o plano de saúde dos empregados. A direção dos Correios defendia a cobrança de mensalidade dos funcionários e restrição do benefício apenas a estes. Os trabalhadores eram contrários a qualquer mudança no sistema que garantia seguro saúde a dependentes, incluindo pai e mãe, com pagamento por procedimento utilizado e não por parcela fixa mensal. O item foi o principal impasse da negociação do acordo coletivo de trabalho, tendo sido encaminhado para análise do Tribunal Superior do Trabalho. O tribunal aprovou a proposta do relator do processo, ministro Aloísio Correa, prevendo o pagamento de mensalidades variando por idade e remuneração na modalidade de coparticipação na qual os trabalhadores passam a ter que arcar com 30% dos valores e a empresa com 70%. Já pais e mães serão cobertos pelo plano até o encerramento do acordo coletivo de trabalho em vigor em julho de 2019. Em nota, os Correios informaram que na tarde desta terça-feira 13, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a manutenção do efetivo mínimo de 80% dos trabalhadores em cada unidade, enquanto durasse o movimento. Com a decisão, em Pernambuco, a categoria retornará às atividades e está agora em estado de greve, mantendo a luta pelas reivindicações que incluem o plano de saúde, postal saúde e a realização de um novo concurso público para suprir o quantitativo de mão de obra. Abre aspas. Em nenhum momento a empresa precisou de recursos da União para se manter. A presença dela é papel do Estado brasileiro. Correios tem condição de dar lucro, mas passou por ataque do próprio governo violento que deixou a empresa descapitalizada. É preciso melhorar a gestão e garantir investimentos para que a companhia passe por este momento de crise. Nas palavras de José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Federação dos Trabalhadores dos Correios. Enquanto isso, o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que, mesmo com o desfecho dado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o governo não descarta privatizar a empresa. Segundo o ministro Kassab, abre aspas, ou os Correios diminuem suas despesas ou vão passar por um processo de privatização, fecha aspas. A fonte? A fonte de onde? Esqueci. Tá de boa, N10. Eu acho que foi N10, mas era notícia em vários jornais. Isso aí, agora vamos com os comentários das notícias que a gente acabou de narrar, contar para vocês. É isso aí. Será? Vou começar pelo SUS, né? Mais uma leva aí de reconhecimento das práticas integrativas. Coisa que aqui no SIS não é novidade, né? Uhum. Segundo alguma pesquisa, alguma coisa aí que fizer, não me lembro bem. A gente tem que pegar esse dado que o SIS... Aqui, esse prédio onde a gente está, o Serviço Integrado de Saúde, era o único serviço com 100% de aprovação da população. Então, não só as práticas merecem o seu reconhecimento, como isso quem está fazendo agora é o poder público, porque a população já dá esse reconhecimento às práticas, como por exemplo esse dado que o SIS é um prédio de serviço de saúde com 100% de aprovação dos usuários e das usuárias, né? Não tem muito o que falar sobre as práticas interativas. É bom que sejam reconhecidas, é bom que sejam aplicadas, é bom que tenha mais espaço para poder realizar práticas interativas, porque também as condições desse prédio aqui, desse serviço, também não são muito boas, não. Assim, é no sentido do prédio, da infraestrutura, né? De ter, sim, mais espaço e de ter outras, outros lugares onde acontece esse tipo de prática. Aqui no Recife tem dois, né? Tem só aqui, dois, né? E tem o Guilherme Havaí na Encruzilhada, né? E aqui no CIS, por exemplo, a gente tá aqui no Engenho do Meio, né? É, tem gente que vem de Paulista, de Paulista, porque não tem onde ter esse tipo de prática, né? Tipo, vai ver quanto é um serviço de yoga pago, tá ligado? Ou acupuntura, ou qualquer desses serviços que tá sendo liberado agora pelo SUS, são serviços que são muito custosos, né? Se forem feitos na rede particular. Depois a questão do chucuru, né? Uma boa também. Chucuru e dos funiões, né? Pô, duas notícias muito boas, assim. Mas do funião é uma questão também de que vai se alargando, vai se esticando, né? Com o processo. Não, processo. Na verdade, o que rolou foi que o Ministério Público pediu para fazer imediatamente a demarcação da enquanto terra. Se estica. O Tribunal Regional, se eu não me engano, ele disse que tinha um prazo de 24 meses, ou seja, 2 anos, e nesses 2 anos caberia um recurso e não sei o que, não sei o que. Então, só aconteceria em 2 anos se não fosse dado nenhum, interposto nenhum recurso. O Ministério Público disse para a galera fazer imediatamente, né? E o chucuru é isso, reconhecimento internacional, né? De que a violência no campo, a violência contra os indígenas brasileiros é responsabilidade, é crime do Estado brasileiro, né? Sobre a questão dos trabalhadores dos Correios, né? Dificuldade também aí, porque, de certa forma, eles perdem, né? A questão do plano de saúde. Sim, de ter que pagar parte do plano de saúde quando deveria ser uma responsabilidade da empresa. A gente vê a situação de sucatamento dos Correios, né? Já falou na segunda-feira, mas sucatamento dos Correios. E a cobertura dos pais e mães. A partir de julho. Que não são todos. É a cobertura dos que são dependentes dos filhos que são trabalhadores. Então, você já tem salários baixos e ainda você corta o auxílio aí dos pais que, porventura, não tenham condições de se sustentar ou pagar um plano de saúde. Não corta, né? Até 2019. Até julho de 2019 para o próximo acordo coletivo de trabalho. E sobre o assassinato do líder comunitário... Tragédia anunciada, né? Sim, já se sabe. No mesmo dia, pô. Como é que tá ligado? No mesmo dia que sai o pedido de intervenção ali do Ministério Público sobre a empresa, o cara foi assassinado na mesma madrugada. E tem os documentos, né, dele pedindo proteção à polícia e tudo, e não... E tem vários casos desses, e também tem vários crimes ambientais, né, que estavam acontecendo nesses dias, né, no Pará, em Minas Gerais... Espírito Santo, então, esse é um caso a mais, né, não é o único caso, né? Sim, sim. E, pra finalizar, teve outra notícia, não... Ah, foi isso, né? Vamos continuar com os... Já nos despedindo com os... Só mais uma coisa que a gente não falou semana passada. Teve uma notícia internacional que... Assim, foi bastante comentada. Que é a reunião de Trump com o presidente da Coreia do Norte. Esqueci o nome dele agora. Eu fiquei pensando, os caras vão matar Trump lá. Vão chamar ele pra negociar. Vê o que eu tô dizendo. Vamos chamar ele pra negociar. Vão marcar onde? Na Coreia do Norte nem na China não vai ser. Aí vão levar ele pra Coreia do Sul. Aí vão infiltrar uns agentes secretos norte-coreanos, gordinho, de cabelo ratado do lado. Para, e vão assassinar Trump lá, velho. Vai ser muito engraçado isso. Esse bloco da piada, né? Ponto sobre o encontro de Trump e Kim Jong-un. Os dois, meu, esses dois bichos são uma piada, velho. Eles ficavam se debatendo quem ia soltar bomba nuclear em quem pelo Twitter, porra. É de levar a sério esses caras. Não, vamos. E outra, falar em Twitter. Não, é piada pronta isso. Trump demitiu os caras da CIA pelo Twitter. Ele fez uma troca ministerial pelo Twitter. Você bota fé nisso, velho. Acontece, eu já conheço a situação na Argentina, quando as pessoas são demitidas mais ou menos pelo Facebook, quase assim. Eu recebo mensagem de WhatsApp para falar, você foi demitido, ou não recebe nada, vai trabalhar e está demitido. Não, isso é bem comum, isso é bem comum, mas... Mais um funcionário, né? Um ministro. Vai, vamos agora para o nosso bloco de eventos. Bom, agora nosso primeiro evento para essa quinta-feira, 15, a partir das 7 horas da noite no Teatro Arraial Ariano Suassuna, vai ter o Slam das Minas. O segundo encontro do ano será dedicado ao Dia Internacional da Mulher e tem o objetivo de buscar apoios para a ida à Copa Mundial de Poesia Falada em Paris. O encontro poético está marcado para o dia 15 deste mês, também uma quinta-feira, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, com entrada gratuita. Já as mulheres que tiverem interesse em participar da batalha de versos devem se inscrever no formulário disponível na internet. Como premiação, as vencedoras levarão para casa kits de livros de autores e autoras pernambucanos, premiados nas últimas edições do Prêmio Pernambucano de Literatura ou produzidos com incentivo do Funcultura. Esta edição é realizada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco e a Fundarpe, a través de la Coordenadoría de Literatura en parcería con el Slam das Minas. Entonces, Slam das Minas, quinta-feira, 7 horas de la noche en el Teatro Arraial Ariano Suassuna. Ya na sexta-feira, terá aula inaugural de Geografía Africana con la moçambicana Sonia André. Dando continuidade às atividades da disciplina Geografia Africana, ofertada pela primeira vez no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, a moçambicana Sonia André, mestra em Educação, atriz e cineasta, irá exibir o seu documentário A Espera, de 2016, que narra o drama dos casamentos prematuros em Moçambique, seguido de debate. Após o debate, haverá uma roda de capoeira com o grupo Nação Recife, do Mestre Júnior. A aula será na sexta-feira, 16 de março, a partir das 14 horas, no Museu da Abolição. O Museu da Abolição fica ali no comecinho da Caxangá, na rua Benfica, 1150, na Madalena. Lançamento de Joel Malanches e filme Pantera Negra. Neste próximo sábado, 17 de março, a partir das 18 horas, na comunidade do Ibura de Baixo, acontecerá o lançamento oficial do empreendimento Joel Malanches, de Joel Malima, mãe de Mario Andrade, menino assassinado pela polícia militar em 2015. Esta empresa é fruto direito da campanha financeira coletiva e da solidariedade. Todos e todas estão convidados para contribuir na construção deste sonho, especialmente as pessoas que já vêm colaborando, como Renan Peixe, Casulo, Diego, Empório Pernambucano, Duafe Arte Negra, Papaya Verde Restaurante, Arroba Gau e o Grupo Bongar, para celebrar esta vitória. Além do lançamento de Joel Malanches, haverá uma sessão especial do filme Pantera Negra para toda a pirralhada do Ibura. Então, próximo sábado, a partir das 18 horas, é no Ibura do Baixo. Ainda no sábado vai ter a brincadeira do Boi da Mata. Boi da Mata é uma concentração de atividades que visa uma melhor integração entre seres humanos e natureza, buscando, com a valorização da comunidade e da cultura popular, propor um ambiente saudável e de cuidado mútuo. A programação do Boi da Mata é a que segue: a partir das 9 horas, trilha na mata da UR7. 13 horas, almoço. 15 horas, aula de yoga com Raiza Barros. Às 16 horas, oficina de percussão com Wilson Olegário. Às 18 horas, cortejo do Boi da Mata. E às 20 horas, a Sambada da Mata. Agora, algumas informações úteis para quem quer ir curtir o Boi da Mata. Para trilha, a galera está recomendando ir alimentado, levar roupas, usar roupas leves, confortáveis, que protejam o corpo, e sapato baixo. Levar lanches e uma contribuição de R$5 para a trilha. Já o almoço vai ser servido uma feijoada vegana com suco e o custo é de R$15. Para as demais atividades da tarde, a galera sugere uma contribuição livre. E o Boi da Mata, como é que você faz para chegar lá? Você desce logo após a subida da ladeira da UR7 para a trilha, que é o Campo da Granja. Para demais atividades, segunda parada ou primeira à esquerda na rua do colégio. O ônibus é o UR7 Várzea, que você pode pegar no centro ou pela Caxangá. Ele está indo até o centro. Se tirar o UR7 do centro... Ainda se mantém, eu acho que se mantém. É isso, se tirar o UR7 do centro, o UR7 desce aí. É confusão. É isso, minha gente, essas foram as atividades aí do resto da semana. E a gente vai encerrando por aqui, né? É, aqui acaba nosso informativo radioativo dessa quarta-feira. Então, hoje à noite a reprise, 8 horas. E amanhã também reprise a partir das 7h30 da manhã. Se você está ouvindo na quinta-feira, que tenha um bom dia aí. É isso. Até segunda-feira. Tchau.